Hoje cedo, quando acordei, assim pensei, com o meu umbigo vou fazer uma dieta e comer só os problemas e dilemas dos amigos. E nada de arroz e nem de feijão. Hoje só vou de enrascada e não tem cuscuz e nem macarrão. Pepinos como salada. Hoje cedo, quando acordei, assim pensei, com o meu umbigo vou fazer uma dieta, comer só os problemas e dilemas dos amigos. E nada de arroz, nem de feijão. Hoje só vou de enrascada e não tem cuscuz, nem macarrão. Pepinos como salada. E nada de arroz, nem de feijão. Hoje logo, quando bem cedinho despertei, assim pensei, com meus botões, sem feijoada, cardápio barra pesada. Hoje vou jantar farpadas. Hoje cedo, quando acordei, assim pensei, com meu umbigo vou fazer uma dieta, comer só os problemas e dilemas dos amigos. Por isso pode falar que sou todo ouvidos. Não, não sou psicólogo, sou só seu amigo. Hoje cedo, quando acordei, e assim pensei, com meu umbigo vou fazer uma dieta, comer só os problemas e dilemas dos amigos. E nada de arroz, nem de feijão. Hoje só vou de enrascada e não tem cuscuz, nem macarrão. Pepinos como salada. E nada de arroz, nem de feijão. Hoje logo, quando bem cedinho despertei, assim pensei, com meus botões, sem feijoada, cardápio barra pesada. Hoje vou jantar farpadas. Tu